Jatoba Beats. Sou colecionador de ouro, eu vou andar de carro novo. Eu já sei o que vocês vão dizer. Eu trafico vendo tijolo, ando viciando os outros, então tome essa pedrada, ei. Atravessando a fronteira, mete o pé, quebra a lixeira. Vamos descendo a ladeira, que isso não é brincadeira. Eu chego na bola de meia, pra não ser bola da vez. Anota a placa primada, 043, é tráfico de pó. Poesia do beco sem luz, onde a maldade vem, vem de XT ou de capuz. Ó Jesus, tenha misericórdia aqui na quebra. A inveja tá grudando que nem nódia. Esse produto é anarcótico, é pros lunático, que é fanático, que é dramático. Já tô no beat, beat, o bang é surreal. Onde a fórmula da música é sobrenatural. Papapá, só rajada de rima que vicia, mais que crack, chapa, mais que codeína. Sou colecionador de ouro, eu vou andar de carro novo. Eu já sei o que vocês vão dizer. Eu trafico vendo tijolo, ando viciando os outros, então tome essa pedrada, ei. Nós vem de um tempo criando e só tomando veneno. E ela segue dançando e vem pro bonde mexer. Nós tá virado de uns dias, já tô sabendo do tempo. E ela segue a rotina e eu perdendo argumento. O som tá bom, do para dos cara fica de cara. Eu tô fumando na sala, no pente mais de 10 balas. É compromisso, me fala, pra quem achar não se cala. Meu foco segue mantido se tô trancado em casa. E sem certeza do tempo e com certeza de nada. Se meu pódio for luz, o meu sonho que mata. Se pra ele se eu tenho meu vestígio de prata. E que ela seduz e eu não passo por nada. Sou colecionador de ouro, eu vou andar de carro novo. Eu já sei o que vocês vão dizer. Eu trafico vendo tijolo, ando viciando os outros, então tome essa pedrada, ei. Sou colecionador de ouro, eu vou andar de carro novo. Eu já sei o que vocês vão dizer. Eu trafico vendo tijolo, ando viciando os outros.